aclamai o Senhor por toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Que beleza, irmãos, e tudo isso é verdade. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Sim, irmãos, nós somos o seu povo. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. Nós pertencemos ao Senhor porque Ele nos fez. E é preciso que nós saibamos disso e proclamemos essa realidade. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E por esse motivo, irmãos, nós podemos entrar cheios de alegria na presença do Senhor. E nós podemos aclamar ao Senhor por toda a terra. Nós podemos servir ao Senhor com alegria. Nós podemos aproximar-nos dEle com toda a confiança. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós somos o seu povo. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. Ele nos fez e a Ele nós pertencemos. O Senhor nos tem ensinado muito através dos Atos dos Apóstolos. E nós hoje novamente retomamos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então, tome conosco a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, Atos 16, do versículo 25 a 34. Atos 16, 25, 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. E esse trecho, irmãos, começa dizendo-nos que pela meia-noite Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. Mas em que situação eles oravam e cantavam? Presos. E presos injustamente. Ali no cárcere, irmãos, Paulo e Silas cantavam os louvores do Senhor. Rezavam com alegria ao Senhor e todos os prisioneiros os escutavam. E porque eles estavam agindo assim, você viu o que aconteceu. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Irmãos, o louvor liberta. Realmente, verdadeiramente, o louvor liberta. E quando estavam ali os apóstolos injustamente encarcerados, eles não se desanimaram, eles não se abateram, Eles não se colocaram como vítimas. Não, pelo contrário, estavam ali louvando o Senhor. Porque eles sabiam, em primeiro lugar, que o Senhor merecia todo louvor. Mesmo se eles estivessem ali prisioneiros injustamente, o Senhor merecia todo louvor. Mesmo que eles tivessem apanhado, estivessem com o corpo todo chagado, o Senhor merece todo louvor. Mesmo que eles fossem injustiçados, o Senhor merece todo louvor. E estavam ali louvando o Senhor. E em segundo lugar, irmãos, eles sabiam que o louvor liberta. Certamente, eles não calculavam que isso acontecesse. Que tão maravilhosamente o Senhor se manifestasse, abrindo as portas dos cárceres e soltando as algemas de todos. Mas porque eles louvavam o Senhor o fez. E que maravilha, irmãos, não apenas Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam no cárcere foram libertos. E você viu também o que aconteceu com o carcereiro. No desespero, ele queria se matar. Mas o Senhor tinha para ele desígnios de salvação. E diante de toda aquela maravilha, o carcereiro pergunta: senhores, que devo fazer para me salvar? Ele foi tão profundamente tocado. Primeiro com a oração e o canto de louvor dos apóstolos. Depois, com aquele fato inesperado do terremoto e todas as portas abertas e todas as algemas soltas, que ele percebeu que ali estava a mão do Senhor. E pergunta: senhores, que devo fazer para me salvar? Ele queria salvar-se, ele queria conhecer a verdade. E Deus não o desprezou. Paulo lhe responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. E a palavra de Paulo se cumpriu naquela mesma noite. Os apóstolos não perdiam tempo. Paulo e Silas anunciaram ao carcereiro e logo em seguida à sua família a palavra de Deus. E todos que estavam ali reunidos na casa ouviram a palavra, pediram o batismo, foram batizados. E o reino de Deus aumentou. E a palavra do Senhor se cumpriu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Irmãos, o louvor liberta. E as situações mais duras e mais injustas são motivos para o Senhor manifestar a sua glória e gerar novos filhos para a sua igreja. Muitos de nós vivemos preocupados com os nossos entes queridos, porque nós, pela graça de Deus, conhecemos o Senhor, seguimos o Senhor, nos dobramos diante do Senhorio de Jesus, estamos caminhando nas suas leis, nos seus mandamentos, mas muitas vezes as pessoas que nós amamos não conhecem o Senhor, estão longe do Senhor, até se opõem ao Senhor. E o que fazer, irmãos? Nós podemos e devemos confiar nessa palavra. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. E quanto mais nós crermos, irmãos, mais esta verdade vai acontecer. E quanto mais os nossos entes queridos forem duros e recalcitrantes à ação do Senhor, mais nós precisamos crer no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Fazer a nossa parte, sim, orando, pedindo, intercedendo, jejuando, falando quando é preciso falar, silenciando quando é preciso silenciar, mas crendo no Senhor. E quanto mais nós formos o Senhor, mais o Senhor vai atingir as pessoas que nós amamos. E a sua palavra vai se cumprir para a nossa alegria. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Música. E mais uma vez, irmãos, nós estamos vendo que não há portas fechadas para o Evangelho. Eles estavam ali presos, amarrados, encarcerados. E o próprio Senhor abriu as portas e quebrou as algemas. E em segundo lugar, irmãos, nós vemos que o louvor liberta. Nas situações mais duras, mais dolorosas, mais injustas, nós podemos e devemos louvar o Senhor. E quando louvamos o Senhor nos liberta. Não há impossíveis para o Senhor. Tudo é possível àquele que crê e louva. Bendito seja o Senhor. E vamos agora orar, irmãos. Nós cremos e queremos crer ainda mais nessa palavra. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Irmãos, unidos agora, oremos. Nós te agradecemos, Jesus, por essa tua palavra. Ela nos dá a certeza de que todas as suas promessas se cumprem. Nos dá a certeza, Senhor, de que quando nós louvamos a Ti, não importa em situação na qual nós estivermos, que nós somos libertos e muitas pessoas que estão ao nosso redor são libertas também, Senhor. E quantas e quantas vezes nós já podemos experimentar essa realidade em nossas vidas, de Te louvar acima de tudo e experimentar a Tua vitória. Nós queremos mais e mais, Senhor, cumprir essa Tua palavra do louvor. Obrigada, Senhor, porque nos dá também a confiança de que crendo em Ti, Te seguindo, todos os de nossa família, todos aqueles que estão ao nosso redor são salvos também pela nossa fidelidade. Nós queremos, Senhor, Te seguir, crer e confiar em Ti e experimentar mais e mais em nossas vidas essa Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós Te damos glória pela situação que vivemos nesse dia. A Ti toda a honra e toda a glória, ao nosso Senhor. Amém. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Não há portas fechadas para o Evangelho. E o louvor liberta.